E aí, caras, estamos aqui para mais um podcast do Isso é PlayStation, o seu podcast quinzenal falando sempre sobre videogame no canal Isso é PlayStation. Hoje nós estamos aqui para falar sobre microtransações, DLCs, serviços, expansões e coisas do gênero, né? Coisas que até alguns anos atrás não existiam, mas agora existem porque as companhias precisam de mais dinheiro e os jogos estão ficando cada vez mais caros para serem feitos. Mas são vendidos ainda pelo mesmo valor de 10, 15, 50 anos atrás. E estamos aqui hoje com o Delpino, também conhecido como Felipe. E estamos aqui também com o Roberto. E aí, pessoal? Aê! Ele que tem essa voz singular aí, né? Todo mundo já tá acostumado com a voz do Roberto. Um pouco menos com a voz do Felipe, porque ele não consegue participar aqui sempre conosco. Parece que é podcast sim, podcast não, que ele tem aparecido aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre microtransações. A mudança, né, de fazer jogos, né, fazer os videogames, elas mudaram. Da noite pro dia, as empresas perceberam que elas conseguem ganhar mais dinheiro se elas nos fornecerem os downloadable contents, né? Que são os conteúdos que você pode baixar depois de um tempo aí, sei lá. Eu diria que não foi da noite pro dia, Bessa. Foi uma evolução quase que natural. Que a gente pode lembrar de como os videogames eram feitos, como eram feitos os negócios com videogames anos atrás. Porque nós não tínhamos atualização na internet. Nós não tínhamos uma possibilidade de alterar o código do jogo pós-launch. Você pegava, você codava, você compilava, você gravava no cartucho e você mandava no cartucho, no CD, no DVD, até na época do PlayStation 2. E bola pra frente, é isso aí, é isso que tá no disco e bora lá. Porque se você tivesse algum problema grave no jogo, uma coisa, você teria que fazer um recall. E um recall seria uma enorme quantidade de dinheiro, porque você perderia o dinheiro daquele que você já vendeu. E no ramo de videogames, os quatro primeiros meses de venda são geralmente os mais importantes. E aqueles que realmente vêm a maior parte da grana para produtora e para o estúdio. Então por isso que o lançamento é tão importante para um jogo. Sim, mas parece que, eu não sei, talvez seja só impressão minha, mas eu não senti que estava vindo essa coisa de microtransação assim. Eu só percebi quando ela já estava na minha cara. É porque você talvez não esteja percebendo em outros ramos. Porque videogame não é só console, não é só PC. Você também tem videogames, os chamados mobile, né? Plataformas de celular. Porque querendo ou não, isso é um dos motivos que a gente não tem um outro Vita ainda. Porque o pessoal, imagina só, como é que era antes? Você, garoto pimpão, garoto moleque, tá começando agora aqui nos jogos, já deve ter os seus 15, 16 anos. Provavelmente você foi mais novo, você teve um PSP. Ou você teve um Game Boy Advance, ou você, que é mais velho do que eu, tinha um Game Boy. Você levava um bagulho extra pra todo lugar e aquela coisa era simplesmente... Eu uso isso aqui para jogar, porque é a forma que eu tinha que jogar. A não ser se você gostasse muito do jogo da cobrinha daquele Nokia antigo. Você tinha que gostar muito daquele jogo. E agora nós temos celulares. E cara, não sei se você já olhou, muitos celulares hoje em dia são capazes de fazer coisas incríveis. Eu descobri há pouco tempo que meu celular conseguia emular PSP. Eu falei, caraca, isso é bizarro, viado. Isso é bizarro. E o bagulho tá com no meu bolso o tempo inteiro. Tem suas limitações? Tem. Eu acho que a falta de um controle físico é chata, pra falar o mínimo. Você pode comprar, né, num controle. Sim, sim. É, exatamente. Nada te impede de comprar. Tem até... Tá pra lançar o Moto Z2. Tem não sei se você conhece, da Motorola Lenovo agora. Sim, e a parte de trás dele você pode botar tipo uns mods neles. E tem um mod que é praticamente... Lembra um Nintendo Switch. São dois controles, um do lado do outro. Que acabam se conectando através de um backplate que se conecta no celular. Então você tem uma tela no meio, você tem um PSP, um Vita agora, moderno, rodando Android. Você pode ver o próprio Angry Birds, que foi um estouro. Você pagava uma vez o jogo, no iOS, no caso. Você pra... E você tinha updates regulares. Então aquilo dali acabava fomentando. Você falou, caraca, mano, 1 milhão de pessoas pagou $2 no nosso jogo? Porra, que interessante. O que a gente mais pode explorar nesse público? E acabou... Foi muita coisa que a gente vê hoje em console foi experimentada no mobile. Principalmente a questão grande de microtransações, Bessa. Ah, sim. É. Porque quando eles foram pro Android, o pessoal do Android não tinha o mesmo costume de pagar por aplicativos. Porque é uma questão, é uma outra história. Isso aí é uma história que demoraria uma meia hora eu falando, e ter discussão, e tem um porquê, será que não? Será que é o pessoal do Android? Será que foi os AdSense da Google, etc. Mas não quero aqui falar com detalhes, então vou passar mais rápido. Então o pessoal do Android não costumava pagar $1, $2 por um aplicativo como o pessoal do iOS pagava. Então eles começaram a botar anúncios. Então com anúncio você tinha uma forma dentro do jogo falar assim, olha, eu te pago $2 e eu não quero ter mais anúncio no meio do meu jogo. Pô, não quero ter mais anúncio, eu tenho que ficar olhando um videozinho de 10 segundos antes de uma partida de Angry Birds. Eu não quero mais isso. Beleza, você pagava. Era uma outra forma de capitalizar recursos, porque você tava com o pessoal jogando aquele jogo do mesmo jeito do iOS, só que com propaganda. Então você acabava pagando o jogo pelas suas propagandas. Então aí já é um outro método de videogame como serviço. E dentro desse pequeno detalhe, foi a primeira microtransação. Fala assim, olha só, você pode tirar essas propagandas. É uma outra forma de eu capitalizar e não precisar do dinheiro das propagandas. E depois vê aquelas outras, olha, tem essa fase aqui, se você que tá com muita dificuldade de passar dessas fases de Angry Birds ou qualquer outro jogo da época que seja, você pode pagar $1, $2 e eu te libero mais fases, sem você precisar passar delas jogando em si. Então começou aí há muito tempo, Bessa, acho que desde que teve essa migração de muitos aplicativos do iPhone na época do 3, 3G pra linha Android. Isso começou a explodir lá. Então isso já tem uns anos. E muitas dessas produtoras experimentaram muita coisa. A Square Enix, pra quem gosta de jogos mobile, sabe que ela tenta experimentar de uma maneira meio até bizarra, até. Ela botava jogos com preços quase de videogames portáteis. Então você tinha jogos de $30 na Play Store, você tinha jogos de $15. O que no mercado mobile é quase que impensável. O público de mobile geralmente não paga isso. Mas indiretamente eles pagam isso em microtransações. Bom, esse Clash of Clans, ele, esse tipo de jogo, ele é muito lucrativo realmente só por causa dessas microtransações, cara. Entendeu? Mas aí, assim, é uma coisa que eu acho que até dá pra parar pra pensar. Porque quando te dão um jogo free e tu consegue jogar umas fases por ele free e tu pagar depois pra ter algum avanço no jogo, alguma coisa assim, até em certo modo é válido, entendeu? Porque o jogo tá sendo free, os caras têm que pagar server, têm que pagar a edição do jogo que foi feito, entendeu? Tem um... É, aquele jogo não brotou do chão. Sim. Tá ligado? Alguém teve que mexer alguma coisa, alguém teve que criar. E é um jogo que quem não quiser pagar, consegue jogar tranquilamente. Claro, vai ter bem mais dificuldade que os outros conseguir pagar. Só que o que eu acho errado dessas microtransações, que eu acho que devem debater mais pra frente na pauta, é a questão de tu pagar um jogo inteiro, que nem teve há um tempo atrás o Assassin's Creed aí, e dentro dele tem microtransações, entendeu? Aí... Sim, vamos falar disso mais pra frente, que isso aí... É o dano colateral que muita gente fica experimentando na indústria. Vocês têm alguma forte oposição contra a microtransação? Vamos explicar o que é microtransação, né? É quando você tem um chapéuzinho no jogo e você pode ter ele. O jogo tem um chapéuzinho lá e você só pode ter ele se você pagar ali 50 centavos, $1, $1, sei lá. Isso é microtransação. Ou você pode acelerar o recebimento daquele item ou de algum recurso do jogo pagando. Você pode conseguir aquela coisa naturalmente, mas fala assim, olha só, além de você gastar aqui umas 10 horas grindando isso aqui, ó, tu me paga $1 aqui que eu te dou, te economizo 10 horas da tua vida, tá aí. Isso aí. Tem microtransação e tem o DLC, né? DLC geralmente é uma coisinha maior, né? Tipo, a gente vai ter aí o Horizon, que vai ter uma DLC, vai ter uma área maior do jogo, vão ter missões e não sei o quê. Vulgo expansão, antigamente que falava. É, a gente chamava antigamente de expansão. Expansão, a palavra morreu, né? Agora é só DLC pra americano. Americanizar. Isso aí, deve ser. Americanizar? É porque da expansão antes você tinha uma conotação até maior. Que, lembra como eu falei de como os jogos eram lançados, etc? Mesmo no PC, que você tinha. E isso é bem da minha época. Por exemplo, quem foi numa Fnac da vida. Eu lembrava muito bem da Fnac em shopping. Você tinha uma enorme pilha de jogos do The Sims. Só que não eram jogos do The Sims, eram expansões do The Sims. Você tinha 14 expansões, 10 expansões. E, cara, sério, eu não me lembro quantas expansões teve The Sims 2. Puta que pariu! Puta que pariu! No último podcast, nós falamos sobre os jogos que iriam lançar ao longo do mês de agosto aí, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. No dia seguinte à nossa gravação, eles nos anunciam The Sims 4 nos consoles. Fudeu. Time é uma droga. A gente quase acertou o time no negócio de. No podcast de edição de colecionador, com aquele caso do moleque remelento, que ainda mexia nos bonecos do Avenger, e a mãe sem noção nenhuma. Porra, mas isso aí a gente errou. A gente erra, acontece. Mas vambora. Tem aí, errata. Então você, aquilo ali é uma expansão, porque era difícil você mandar aquilo pra internet. Você não tinha uma forma de negócio pela internet como a gente tem hoje, que a gente abre a PSN e fala, olha lá, pô, as promoções da semana, pô, qual que vale a pena? Aí tu já passa o seu cartão, você já baixa, já tá lá no seu HD. Isso pra nós hoje em dia é extremamente natural. Antigamente isso não existia, não se pensava nisso. A internet era extremamente mais lenta. A gente distribuía coisa, vídeos, filmes, um dos outros, por DVD, por CD, porque era bem mais rápido, porque não tinha muita gente com internet. E banda larga era um luxo. Então você tinha, mesmo no PC, você tinha acesso a mais possibilidades em quesito de internet, etc., que naquela época não se chegava a isso em console, você tinha que prensar e você tinha que enviar. Então, todo esse processo de publicação é custoso. Então, você acabava tendo que colocar algo com mais impacto. Você tinha que justificar aquele trabalho, sacou? E com DLC, hoje em dia, você pode botar uma DLC que vai adicionar 1 hora, 10 horas, 15 horas no seu jogo, ou simplesmente pequenos itens cosméticos ou coisas do gênero que não estão no jogo original, como mais jogadores no. Jogadores, porra. Lutadores no Street Fighter do último que saiu agora, que estão lançando cada vez mais lutadores. Aí você vai lá e compra uma coisa que não estava no jogo original, que seria uma expansão. Mas é por isso que o termo acabou sendo escorrachado. Cara, isso me dá um ódio desgraçado, esse negócio aí de roupinha e coisa mais. Ah, cara, comprar pra ter uma roupinha dourada, velho. Vamos falar de DLC agora? Não, a gente vai falar. Então vocês, assim, vocês têm um. Vocês repugnam, então, DLCs assim? Eu repugno tudo que parecer idiota. Que você parece que tá. Que, não que parece idiota, que acha que eu sou idiota. Que olha pra mim e fala assim: olha só, é esse o item que a gente tá querendo vender. Só que o preço dele não tá batendo com o que eu vou receber. Tipo, roupas do Street Fighter. Eu acho um absurdo pagar aquela quantidade de dinheiro por roupas de Street Fighter. Ah, vou pegar um personagem. Porra, um bagulho de um personagem extra é $5. Porra, vai se fuder, né? A pior DLC que eu já vi está em Final Fantasy XV, é o negocinho lá do Cup Noodles, que você paga $1 pra ter. Não. Um chapéuzinho lá do Cup Noodles. Essa eu não tava sabendo, sério? É, eu não vou saber 100% como é que é essa história, mas tipo, no meio do jogo lá você pode colocar um chapéuzinho do Cup Noodles. Provavelmente a Square Enix, além de estar tirando dinheiro nosso, a Cup Noodles também deu dinheiro à Square Enix para colocar a porra da marketing lá no jogo. Isso é uma sacanagem. Exato, cara. O podcast vai ser só ódio, cara. mas vamos falar também de DLCs interessantes. Tem DLCs que são, tipo, propaganda de alguma coisa. Tipo, alguma marca foi fazer, por exemplo, digamos assim, o Cup Noodles do Bem. Vamos dizer assim. Ele quer promover a marca dele num jogo e ele meio que banca uma expansão, uma banca alguma coisa, mas vai ter o nome dele. Tem um jogo de carro, cara, que eu não me lembro, que teve isso, teve um DLC. Do Hot Wheels lá? Não, não foi Hot Wheels. Bem, tem jogo que tem essa parada. É que eu não tô, eu não anotei esse tipo de exemplo. Que é você. É, a marca chega lá e fala assim: ah, não, a gente quer fazer um. Ah, sim, por exemplo, o caso do Brawl Force. O Brawl Force é um pouco diferente, que acabou sendo quase que um jogo completamente diferente. Que ele quis promover o lançamento do filme Expendables 3, se não me engano. Foi 3. Então eles chegaram pros produtores e falaram assim: olha só, a gente dá essa quantidade de dinheiro, é pra. É, aquele Adverse Games, nesse caso, praticamente. Jogo de marketing, né? De advertisement. Uhum. Botou essa grana nele lá e falou assim: eu gosto muito do seu jogo, tem muito a ver com a gente. Então faz um conteúdo que tenha a ver e que seja quase que uma propaganda. Então esse conteúdo acaba chegando pra você de uma maneira grátis, porque outra pessoa foi lá e pagou. Então você tá sendo pago também de novo, aquela forma de propaganda. No caso do Brawl Force é um pouco diferente, que não é nem um DLC. Ele foi um jogo diferente. Expendables, Brawl Force, é muito estourado o nome da parada lá. Mas foi muito interessante, o jogo é de graça. O jogo tem uma qualidade muito boa. Aquela parada, aquilo não foi de graça, aquilo veio de algum lugar. É, vou falar de jogos pay to win. Agora, recentemente, está rolando aí um falatório danado, né? Porque o Star Wars Battlefront 2 pode se tornar um jogo pay to win, aquele jogo que você compra as caixinhas ali que vem as coisinhas, né? E você se torna invencível, de certa forma, por causa disso. Eu acho uma grande bobagem, eu acho que Star Wars Battlefront não vai chegar a isso. Mas assim, cara, eu lembro muito bem de um joguinho MMORPG gratuito chamado Perfect World, que esse sim era um pay to win ordinário. Level Up, né? Level Up. Falei o nome do demônio aqui, tem que me benzer depois de sketch. Mas ok. Agora vamos separar esse pay to win de uma outra forma de negócio. O pay to win, como o próprio nome diz, paga pra ganhar. É quando. Vamos voltar nessa história de celular que teve antes. Sempre quando eu falei sobre. Se você quiser, você não precisa jogar todas essas fases. Por exemplo, no Candy Crush atualmente. Você não tá travado nessa fase, tá travado nessa fase há 2 dias? Faz o seguinte, paga um valor aqui minúsculo pra gente, 50 centavos, $1. E a gente passa essa fase pra você, você pula ela. Tá ali, tá tranquilo. Teve jogo que começou a fazer isso de maneira inflacionada. Tipo assim, olha, isso aqui é extremamente difícil de ser feito. Praticamente impossível. E você só libera tal conteúdo fazendo tal coisa. E aquele conteúdo é interessante, é muito, muito legal, muito querido, digamos assim. Então, os desenvolvedores acabaram colocando barreiras artificiais, você sente isso quando você joga, pra aquele conteúdo e te fala assim: olha só, tá vendo isso aqui é uma chave, você pode mentir, passar por essas portas, passar por essas barreiras. É só pagar a gente, é só pagar nós. E isso é escroto. Principalmente, como eu falei em DLC, o que eu tenho ódio é quando eu tento me chamar de idiota. Fala assim: olha. Eu não me lembro do caso da Assassin's Creed, porque quando começou a aparecer Assassin's Creed, eu nem olhei, eu fiquei muito bolado, mas isso aconteceu. Foi Forza? Não me lembro agora. Mas não foi nem na plataforma PlayStation em si. Foi. Falou assim: olha, tem esses carros que pode destravar, mas você pode liberar eles pagando. Falou: calma aí, cara. Pô, isso já liga uma luz vermelha pra você falando: pô, será que eles vão botar aqui, sei lá, eu terei que conseguir 10 mil pontos pra liberar tal carro, e vão aumentar pra 100 mil só pra me dificultar, pra não ter aquela curva natural de destravar as coisas, mas ser uma curva bem mais agressiva pra me induzir a pagar pelo bagulho? E isso é pior ainda em jogos. Não vejo problema disso, não. Eu acho que, pô, quando você bota uma barreira muito grande, você fala assim: pô, não era pra ser assim. É bizonho ser assim dessa forma. Você sente assim meio uma vontade assim: porra, cara, não deveria ser isso. Não é condizente com tudo que o jogo teve agora. Eu vou falar nomes aqui. Por exemplo, o War Thunder que tem no PlayStation 4 é um jogo de avião de Segunda Guerra, agora também tá com tanque e barcos de Segunda Guerra. É um jogo bem interessante, eu jogo ele durante anos, tá ligado? Ele é cross-plataforma com PC, então se você tem um amigo que joga no PC ele, vocês jogam junto e foda-se. É a maravilha da era moderna. Você tem tiers de avião, você vai até o tier 5. O primeiro tier são aqueles aviões do começo da Segunda Guerra Mundial, quase final da Segunda, que são meio esfarrapados, etc. E você tem um ritmo de destravar essas paradas. Claro que o ritmo aumenta à medida que você chega num certo tier mais alto. Teve um update que no tier 5 ficou praticamente impossível você destravar os aviões sem pagar para ter boosts de XP. Mesmo você jogando, sei lá, 4 horas por dia, direto. Diretaço. Talvez, e mais umas 8 horas no final de semana. Talvez não tanto assim, mas assim, eu acho que todo jogo tem que ter aquela coisa de exclusividade, né? Tipo, não sei, cara, sei lá, não consigo dar um exemplo aqui, mas eu acho que nesses jogos assim, você realmente é interessante você ter algum tipo de exclusividade. Sei lá, imagina, Battlefront aí, pra você colocar um sabre vermelho num personagem qualquer, você tem que jogar muito ou gastar, sei lá, $50. É pra dar um status mesmo, sabe? É rei do camarote. Isso aí, beleza, que isso aí é uma coisa cosmética, etc. É que nem a skin dourada, a skin de diamante nos Call of Duty, que pra destravar ela, você nem pagando conseguia, você tinha que pegar a arma e fazer 500 tipos de habilidade. Eu não tô falando, porra, tem que deixar tudo mais fácil pra todo mundo conseguir, não. O problema é quando tinha coisa que você olha e vê, porra, não deveria ser assim, e nem colocou só pra tentar tirar dinheiro de alguém, tá ligado? Por exemplo, as armas do Call of Duty, você tinha que destravar uma porrada de desafio com cada arma, e pra você pegar as armas de diamante, você tinha que pegar, você tinha que fazer todos os desafios com a arma daquela classe, ou seja, todos os assault rifles, você tinha que ter arma dourada neles, em cada um deles. Aí você tirava a arma diamante pra todos eles. Então é uma forma de você mostrar um status. O problema quando começa a ser pay to win, ou ser esse tipo de barreira, é quando falando assim, olha só, tava essa coisa de diamante, pô, tu não vai conseguir essa porra de diamante nem com um ano jogando, nem se for muito hardcore. Mas você pode pagar uns $30 aqui, uns $10, e geralmente bota um valor baixo, assim, pra te induzir a pegar. É aquela velha história, tipo, dos jogos mobiles, né, cara? De, por exemplo, tu tá com 5 vidas, beleza, joguei 5 vidas agora, agora tem que esperar mais um dia pra poder conseguir jogar de novo, ou eu pago, sei lá, R$1 pra poder jogar 5 vidas de novo. Aham, isso aí é o chamado barreira por tempo. Ele te impede de jogar durante um tempo um jogo free. Fala, você quer jogar tal jogo, você fica assim, você vai ter tantos tipos de vida, você pode jogar durante tanto tempo. Se você quiser estender isso, ou você vê uma propaganda, ou você paga mais, tá ligado? É uma droga. Também é uma forma. É uma droga. Eu acho que a pior forma de pay to win, que eu acho que todos nós vamos concordar, a partir do Bessa que falou do demônio da Lug aqui. É bom lembrar disso, que isso aconteceu bastante em PC, estamos fugindo até um pouco do PlayStation, com jogos competitivos online. Competitivo, eu tô falando PVP, jogador contra jogador. Caraca, se você tem alguma coisa com grana que te dá uma vantagem muito grande em cima de um adversário... Não, aí tudo bem. Aí eu acho um pouquinho de sacanagem. Menos quando é tipo... coisinha do... Sei lá, o Drive Club lá você pode comprar carros. Comprar carros com dinheiro real, né? Todos os carros do jogo estão habilitados. Você não tem que comprar os carros ali com dinheiro do jogo, né? Você tem que comprar carros com dinheiro real. Outros carros, se você quiser, com dinheiro real, né? As DLCs ali. Isso eu nem acho tanta coisa, né? Agora, quando você fala em, porra, tem uma arma aqui que você atira 300 tiros por minuto e ela tem um dano 5 vezes maior do que a arma mais top que um jogador normal, sem pagar, né, está conseguindo, aí eu já sacanagem um pouquinho. Aí já é meio sacanagem. Aí já, o jogo já se torna pay to win. O que a galera tá falando em Battlefront, o Battlefront 2, é que dentro das caixinhas lá vão ter alguns itens, às vezes pode pegar, né, alguns itens que vai melhorar algumas habilidades dos personagens. Só que o negócio é, vai melhorar quanto? Porque assim, se for melhorar 2%, 3%, cara, na moral, isso aí, 2%, 3%, na hora da habilidade ali, da você com o controle na mão, 2%, 3% você pode matar. Agora, quando é uma diferença muito grande, aí já é um pouquinho sacanagem realmente. Se for uma diferença pequena, cara, eu nem ligo. Sinceramente. É, eu acho que a boa pergunta que você faz isso pra ver quando é pay to win, falando assim, porra, o quanto eu consigo me defender disso sem gastar esse dinheiro? Exatamente. Por exemplo, jogo de tiro. É, eu tinha um jogo de tiro, eu pesquisei aqui o nome, eu não achei, era parecido com Deadlight, mas eu realmente não me lembro. Era um jogo de tiro, estilo COD, um pouco mais futurista, etc. Eles vendiam uma porcaria de uma sniper, a arma mais forte do jogo, você precisava dar dois tiros em alguém, o cara morrer, beleza. É, ele vendia uma sniper que você só conseguia ela, era exclusiva. Se você pagasse, que você simplesmente matava o cara com um tiro, mas não era um tiro na hora, era ainda dava um efeito de fogo no cara. Então você podia ter equipamento pra ter o maior tipo de HP e você ia morrer, não importava o que acontecesse. Você ia morrer com tiro. E não tinha nenhuma outra arma que conterava isso. Não tinha outro tipo de equipamento free que conterava esse tipo de coisa. Então você percebia, as pessoas com aquele tipo de equipamento tinham uma vantagem muito grande. Você não tinha como. Quando você pensa assim, ah tá, no Battlefront, ah, você pode ter uns 5% de mais de ataque, mas você vai ter alguma habilidade, pode ser uma habilidade free, seria bom que seja uma habilidade free, que acaba não, aqueles 5% a mais não sendo lá essas coisas. Fora que, como foi no caso do Titanfall. O Titanfall, você pegava no Titanfall 1 umas cartinhas. Você abria um pacote com umas cartas. E você queimava essa carta no começo de cada partida. E cada vez que você morria, você podia ter três cartas na mão. Você teria seu baralho e você escolhia três cartas para ficar na mão durante a partida. Quando você morrer, você podia queimar uma dessas cartas e ativar o efeito dela. Você podia pegar um efeito que você já começava com mais munição, já com titã. Um titã um pouco melhorado em uma certa habilidade. E isso não desbalanceava. O pay to win é quando o que você está pagando desbalanceia e muito o jogo. Você não tem a possibilidade de conseguir fazer nada sem pagar aquilo. É, aí já é meio sacanagem mesmo, né? Aí já não é tão legal, mas... Agora, o que foi interessante, né? É que existem dois jogos aí que fizeram uma coisa surpreendente. Eu recentemente fiz vídeo pra quem acompanha no YouTube. O jogo Doom, ele perdeu as DLCs que eram pagas, né? A id Software chegou no outro dia aí e falou, então, DLC aí que era paga? Então, tá tudo grátis agora pra vocês aí jogarem, divirtam-se. E o Dying Light, um jogo de 2015, já tem aí 3 anos, agora eles chegaram e falaram, olha só, então, agora vai ter 10 DLCs grátis aí, que a gente vai mandar pra vocês no próximo ano. Cara, na moral... Isso tudo é meio louco pra mim, olha só. DLC que custava dinheiro se tornar grátis assim, cara, eu não lembro. Só Battlefield, né, que fez isso no lançamento do... Poucos meses antes do lançamento do Battlefield 1, as DLCs do BF4 e do Hardline, elas ficavam grátis ali, né, ao longo dos meses. Fora isso, eu não lembro de outro jogo que tenha feito. E agora, Doom fez isso assim... Realmente, da noite pro dia, do nada eles acordaram lá e, ó, DLC grátis pra todo mundo. Acho que o caso do Team Fortress, se eu não me engano, 2, ele era pago e virou gratuito também depois. O Team Fortress é até um outro exemplo até mais forte, o jogo era pago e abriu as pernas. Total, e o caso do Team Fortress foi, como o Besson tá lembrando de um DLC assim, grátis, dessa forma, o Team Fortress que eu joguei no lançamento e o Team Fortress que eu parei de jogar 3 anos depois, mesmo 2 anos depois, eram jogos completamente diferentes. Eram coisas, a quantidade de coisas que eles modificaram de graça no jogo, só pra conseguir continuar alimentando a comunidade, foi bizonha. Jogos que se tornam free-to-play, eu já sei de alguns, né? Propriamente, alguns MMORPGs que eu já joguei por aí. Mas, assim, DLCs grátis de jogos, assim, normal, né? Que não seja RPG, MMORPG, essa eu nunca tinha visto, não. Fora o Battlefield, que eu já falei. Isso é uma coisa comum na Valve. É, de novo, vamos falar até um outro método de negócio em videogames. Você retroalimentar ele com mais coisas e essas coisas se pagarem ao longo do jogo. Você tinha uma ideia que se eu pagar mais pro meu time fazer mais conteúdo para aquele jogo, acaba melhorando as vendas dele no futuro e assim trazendo mais dinheiro para a companhia e a balança se equilibrando. É, eu falei mesmo nesse cast que os 4 primeiros meses de um jogo são importantíssimos, que é onde boa parte do dinheiro dele vai vir. Então esse dinheiro que você acaba investindo muitas vezes não vem de volta e não foi muito bem aceito financeiramente, não deu tanto certo. O que a Valve fez? É, ela em Team Fortress, ela introduziu itens tirados da comunidade, ou seja, você era um modder, você criava seus itens e compartilhava com os outros de graça, porque era um mod, etc. A Valve chegava e olhava pra ele e falava, pô, eu posso colocar isso no jogo como vanilla, como pra todo mundo, com a parte básica do jogo, não sendo restringindo só em modos que pode ter mods. É, só que você vai ganhar como fosse um drop de MMORPG. Ou você também vai ganhar umas caixas que você vai ter que pagar um certo dinheiro para abrir, e isso vai ter um drop bem melhor. E você acaba com isso alimentando a máquina. Isso fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o Team Fortress virou o que é. É, não o que é hoje, mas ele se tornou extremamente relevante. Tanto que foi liberado ele como free to play, porque não importava mais o dinheiro que entrava quando você comprava o jogo em si, que já estava bem barato na época. O dinheiro que o nego gastava com as caixas pagava ele e muito mais, o que era sensacional. Então você tinha a possibilidade de pegar novos itens de graça, aquilo alimentava o jogo, e quem quisesse, não tivesse tanto tempo assim, que sempre tem essa equação de quantidade de tempo disponível, o dinheiro que você tem, pagava mais. Esse modelo acabou salvando o CSGO, porque você pode procurar entrevistas, etc. Tinha um certo número de pessoas jogando CSGO. E quando começaram a introduzir essas skins na arma, com drop e por caixa, o número de jogadores disparou. Foi incrível. Aquilo ali salvou o jogo. O jogo se tornou um fenômeno, ficou relevante pro mundo de esportes de novo. E pra um jogo de esportes é bom sempre ter. Isso acabou evoluindo nas loot boxes que nós temos hoje no Overwatch, por exemplo, e que nós teremos no Battlefront 2. Que são caixas que você ganha, você pode não comprar a chave pra caixa, que, na boa, é frustrante pra caralho. Você ganhar uma caixa e você fala assim, legal, eu tenho que gastar R$5 pra abrir essa caixa. Aí você abre a caixa e vem um item merda. Aí a vontade que você tem é de socar seu monitor. Dota teve isso também. É, então você ganhava umas caixas de acordo com o tempo do jogo. No Overwatch, cada vez você sobe um nível, que mais ou menos demora pra mim algumas partidas, eu acho, dependendo como eu for, mas tipo uns 40 minutos ou menos, porque eu sou um noob, eu conseguia subir de nível se eu estivesse jogando direto, e eu ganhava uma caixinha, e aquela caixinha vinha de graça pra mim, eu abria, vinha alguns itens, e se eu ficasse tentado, eu poderia gastar dinheiro de verdade e pegar várias caixinhas. E como eles capitalizam em cima disso? Tem eventos que só tem caixinhas naquele tempo de evento, por exemplo, o Ano Novo Chinês que teve agora, teve skins especiais só durante aquele período de tempo, aquele período de acho que 2 semanas. Se você não pôde, por questão de trabalho, você estava em viagem, etc., jogar o jogo o suficiente para você ganhar vários tipos de caixa durante aquele período, você tinha a opção ainda de pagar, caso você quisesse muito aquelas skins. Então isso acaba, por si só, alimentando o sistema do jogo. Então, quando continua entrando dinheiro, meu irmão, a empresa não tá aí pra perder dinheiro. Ele vai querer investir mais pra conseguir ter mais retorno. Então você vai ter cada vez mais coisas. E vídeo Overwatch hoje em dia, cara, tem muita skin interessante. Tá se saindo personagem novo de graça. E isso só nesse tipo de coisa. Mas pensa assim, tem que ser alimentado de alguma forma. Isso tem que entrar dinheiro pra essas coisas saírem, porque desenvolvedor não vive de água, não vive de seu joinha no Facebook. Aí a gente entra numa outra questão do Overwatch também, que, querendo ou não, ele é um jogo pago, entendeu? Tudo bem, tipo, por mais que nem CS, assim, que tu acaba gastando, também é pago. Claro, o valor entre um e outro, até pela questão de ano de lançamento e tudo mais, tem uma grande... varia bastante, né? Sim, é, o CS no lançamento seria em torno, hoje em dia, de volta por R$50, por exemplo. Então você pagou R$50 no lançamento. O Overwatch, o lançamento seria R$180. É um jogo de preço cheio. Continua. Essas coisas acabam até me deixando meio que ofendido em questão disso daí, entendeu? Que nem eu tava falando agora, tipo, de ser palhaço e bobo, entendeu? Porque tu gastar R$180 pra ganhar e depois comprar uma roupa do Overwatch, tipo, uma caixa que tu vai ganhar uma roupa pro Overwatch, Cara, sei lá, pra mim chega a ser desprezível, sabe? Mas é só skin, não vai alterar nada no seu jogo. Você quer uma roupinha, você joga até pegar a caixa, até pegar a roupinha. Ou então você paga pra pegar a roupinha logo. Mas vamos pro ponto também, nisso eu vou defender o Delpino. Porque tem coisas que você quer a parada bonitinha. Quando eu jogava COD, eu jogava pra destravar as skins das armas. Eu joguei muito Black Ops 2 pra pegar certas skins de arma. A arma dourada, a arma com uma certa estampa que eu queria da arma que eu gostava. Então você tem esse sentimento de você querer também a parada bonitinha. O que eu gosto do Overwatch, Delpino, é que ele tem todos, ele te dá todas as ferramentas na sua mão de uma maneira justa, falando assim: olha só, você gosta daquelas merdas? Beleza. Daqui é ferramenta que você tem para você pegar isso sem pagar nada, sem tirar um tostão do seu bolso, sendo que eu nunca paguei nada no Overwatch fora o preço do jogo em si. E eu conheço muita gente que nunca pagou na Overwatch e tem praticamente todas as skins que ele quer. E nunca gastaram uma grana com caixa. E claro, tem gente que gasta maior grana com caixa. Ele é balanceado até nessa questão aí, né? Entendeu? Só que, sei lá, tu quer, tu pode pagar por isso, entendeu? Tudo bem que não chega a ser o nível de, por exemplo, assim, um jogador level 1 ter uma arma, sei lá, que só vai conseguir no level 20, entendeu? É só a questão estética mesmo, né? Nessa questão do Overwatch aí. Ah, não é só a estética. E mesmo sendo estética, eu gosto quando você consegue pegar certas coisas estéticas sem precisar gastar nada. O Overwatch você pode economizar as moedas do jogo, você comprar skins específicas e você pode simplesmente ganhar elas por sorteio. Por exemplo, eu ganhei uma skin do Reinhardt que, pô, eu tava querendo muito, eu tava economizando para comprar ela. Eu abri uma caixa um dia e veio. Eu fiquei feliz da vida. Então eu não precisei gastar um dinheiro. Eu tenho essas ferramentas. Se você dá essas ferramentas. E é um tempo justo, vai ter um pessoal que vai curtir e vai pagar uma boa. E o dinheiro das caixas vai ser o pessoal que tem a grana, mas não tem o tempo. Pô, imagina só. Tem um vídeo do British Critic, eu esqueci o nome da porra do canal do cara. É um crítico com sotaque britânico que vive nos Estados Unidos. Ele critica muitos jogos de PC. E principalmente é um ferrenho criticador de microtransações. Só que ele fala do Overwatch, ele achou extremamente justo e eu concordei muito com o ponto dele. Tem gente que não tem o tempo. Você chega 6 horas, você sai 6 horas da manhã de sua casa, você chega 8 da noite, 7 da noite cansado, você acaba não tendo tempo para investir naquele jogo para conseguir aquela parada. Você acaba tendo família, você tem mulher, você acaba tendo filho. Pô, o seu tempo para jogar acaba ficando limitado. É diferente quando eu era adolescente, eu terminava o colégio. Antes de 1 hora da tarde, eu chegava em casa, almoçava, sentava o meu cu na frente do PS2 e eu ficava jogando Tekken o dia inteiro para conseguir todos os itens do Tekken 5, pra eu pegar meus personagens que eu queria. Era um tempo que eu tinha investido. Então você sempre tem essa dicotomia das pessoas com grana e pouco tempo e as pessoas com muito tempo e que não querem gastar dinheiro necessariamente. Sim, entendi. É aquele senso de exclusividade. Você quer, você joga muito ou você paga. Não tem jeito. Isso está no nosso mercado e vai ficar. Não tem jeito isso, cara. Sim, e desde que isso volte como investimento para o jogo, como é o Overwatch, você está recebendo personagens novos sem gastar um tostão, ótimo. O Rainbow Six, você pode comprar o passe da temporada que você já destrava os personagens, mas você pode destravar os personagens no, que não são uma quantidade absurda de pontos que você tem que conseguir de dinheiro in-game. E tá dando para todo mundo as mesmas fases, os mesmos personagens. Então tá todo mundo no mesmo nível, você não separou a comunidade. O problema do DLC, como era no COD, que você não conseguia jogar com o pessoal que tinha o DLC porque você não tinha. No Battlefield agora, o One, eu não posso jogar em muitos servidores porque os servidores têm o DLC e eu não tenho DLC, eu não posso jogar nele. Quando você separa a comunidade, principalmente quando é um jogo online, você acaba por matá-la. Porque o pessoal não vai. Imagina só. Delpino, meu amigo lá, está sempre jogando Battlefield, etc. Porra, perdeu o emprego. Mas, porra, ele tá jogando ainda comigo todo dia de noite. Eu tô com meu emprego lá, tranquilo, estável. Comprei o DLC porque eu quero os novos DLCs, os novos mapas, etc. Ele não teve a possibilidade. E, porra, eu gastei a minha grana com o meu DLC. Eu vou querer jogar ele. Então a gente acaba cortando esse laço com os outros jogadores e acaba jogando menos. Ou simplesmente eu não gastando com o dinheiro do DLC. Por isso que muitos jogos do dia. Tá, vamos dar nomes aqui pra quem merece. Battlefront 2 vai ter esse esquema. Titanfall 2 tem esse esquema que ficou excelente. Battlefield 1 não tem esse esquema. O que eu vejo, os servidores de cada dia é mais mortos. O Battlefront 1 não tem esse esquema que também os servidores ficaram muito vazios depois de um tempo. Rainbow Six Siege tem esse esquema que é excelente. O jogo tá aí 2 anos na ativa, numa boa. O próprio CSGO tá aí nesse esquema excelente, com sempre mapas novos sendo lançados, novos tweaks, etc. Overwatch e entre outros. O próprio Daylight vai receber DLC grátis. O Doom agora que entrou nessa. Então eu só acho que só tem a ganhar.